Você quer começar? Não, pode começar, não faz cerimônia não. Bem-vindo, amigos, à primeira competição Copa da Música. Você que não conhece, bom, você não conhece porque é a primeira, obviamente, mas você que está conhecendo agora, essa é uma competição que vai juntar 16 equipes dos quatro cantos do mundo, esse mundo globalizado, que é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E a música faz parte, muito antes do futebol, a música já fazia parte da humanidade. E a gente, eu, Afonso Capelaro. E eu, Ana Carolina Bernardo. A gente achou que a música nunca teve a sua Copa, portanto a gente queria criar uma competição onde bandas representassem... cada país, não é? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tocar em cada programa uma música ou várias de bandas representando cada país e elas vão estar meio que em batalha, assim, uma coisa assim, macho. E aí quem decide é você. Você entra aí no nosso blog, você escolhe qual banda desempenhou melhor, ou teve um melhor desempenho. Exato. E você pode escolher quem vai passar para a próxima fase. Afinal, a gente já começa nas oitavas de final, segue em mata-mata até chegar na gloriosa final, onde duas das melhores bandas do mundo, ou mais, talvez, se houverem substituições, exatamente, se houverem... Afinal, aqui temos todas essas etapas de um campeonato, tem os problemas, as contusões, as crises e tudo mais, e a gente vai acompanhar isso aí com o coração na mão e a mente... E o entusiasmo, né? Porque o que interessa aqui é ver esse jogo bonito, né? E ver... essas bandas no fim, trocando a camisa, ver aquela celebração no final. No fair play, exatamente. Ver, gente, o Michael Jackson dando um abraço num outro cara qualquer morto que esteja também. Eles é que estão no céu. Uma Sim. coisa assim, um troca-troca, não no mau sentido. Troca-troca e Michael Jackson na mesma frase. Não foi planejado realmente, só que a falta de roteiro faz por você. É, mas então, pra cortar essa história toda, né, vamos falar o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá vendo o desfile de abertura inicial da Copa, que é uma coisa assim, tipo, fantástica, né? É fantástica, é muito lindo. Eu vi ali a bandeira dos Estados Unidos e algumas bandas, todos eles assim, com aquele estilo olímpico, futebolístico, e vão todos desfilar no campo. E o que a gente vai fazer pra você? A gente vai... mostrar um textinho das músicas pra você saber quem é que tá jogando aí na parada e já pensar quem que você vai votar. Exatamente. Então agora curte aí o quem é quem dessas 16 equipes. E é isso aí, que beleza de desfile, hein, Carol? Foi fantástico. Magnífico, magnífico. Eu gostei da parte da pirotecnia ali. Eu não gostei, acho que o ano passado foi melhor. Apesar de ter sido esse ano o primeiro, eu acho que o ano passado a grama melhor. Do vizinho sempre é mais verde, né? É verdade. É, né? Verdade. Enfim, agora a gente vamos começar, vamos dar o pontapé inicial, então, na nossa primeira partida. Essa que vai ser Brasil e França, que clássico. Não, essa depois da Copa de 98, acho que essa partida tem sido esperada... desde a Copa de 98, é verdade. E realmente são duas equipes fortes. É, o Brasil escalou aí para começar o Curumim, que é um artista que tem sangue novo, que a gente sabe que vai colocar o coração na ponta da chuteira, para usar esse belo clichê. E ele que vem com dois discos lançados, um é o Achados e Perdidos de 2005, o outro é o Japan Pop Show de 2008. Ele que jogou no exterior, já se apresentou em alguns festivais nos Estados Unidos e lançou os seus discos, além no Brasil, foram relançados pela Quantum Projects, nos Estados Unidos também, a mesma gravadora de DJ Shadow, de Tony Guerrero e muitos outros do Groove. E ele vai entrar aí com a sua música Guerreiro para mostrar que tem o gingado e que tem a força do Brasil. É, e faltou você dizer que o técnico é o nosso técnico, sim, né? Sim, claro, uma peça-chave no entendimento de cada equipe e no futebol e na música é o técnico, o grande Tim Maia, aí saindo do além para vir colocar o Brasil no rumo certo e dar o gingado brasileiro no futebol e na música. É, o Tim Maia que passa agora de síndico para técnico, não é? Sim, é verdade, que bela transição, hein? Bom, e a França vai ser comandada pelo Serge Gainsbourg, que também vem do além, né? Todos os nossos técnicos, a gente tentou escalar eles do além para não haver aquele conflito, né? Que às vezes é chato, tipo, acabou de lançar um disco, a outra banda vai ficar enciumada, não sei. E mesmo porque todo técnico, eu acho que às vezes tem vontade de pegar a camisa do time e entrar em campo. Dessa maneira, não tem como. Apesar de que os poderes do além é muito forte, né? Não vamos ainda falar nada nesse assunto, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas agora que até o Patrick Swayze virou ghost também, né? Enfim, o Sérgio escalou como a primeira equipe o Fênix, né? O Fênix também andou jogando no exterior, né? Fez ali os seus 10 anos de carreira na França. Tem um bom treinamento, apanhou muito, jogou bastante com o Zé, né? Que ele foi banda de apoio em várias apresentações. E também são os queridinhos da Sofia Coppola, né? E eles vão começar em campo, também são sangue novo, não tão novo quanto o Curumim, eu acho. Eles são relativamente sangue novo, estão aí desde 99, mas o grande estouro deles foi agora com esse último disco, Wolfgang Amadeus Phoenix, que ganhou até um Grêmio agora, um Gremlin. Wolfgang Amadeus Phoenix, que ganhou até um Grammy agora, como melhor banda. Cacete. Melhor banda alternativa, ou melhor disco alternativo, alguma coisa assim. A gente não tá mais interessado aqui na performance deles, não tanto nessas pequenas coisas técnicas. Nessas picuinhas, né? É, isso. Exatamente. E, bom, o que eu acho que o Serge Gainsbourg espera é que o Fênix mostre seu desempenho em campo e não só renasça das cinzas, né? Eu acho que sim. E eu acho que eles vão tentar entrar em campo, assim, muito forte, né? Pra ele combater com o guerreiro do Curumim. E vão entrar em campo, inclusive, com 1901, né? Parece que é uma coisa, assim, velha, mas, na verdade, é uma coisa que tem muita força, por isso a gente pode esperar aqui uns primeiros minutos de jogo muito bom. E quem começa a partida, inclusive, é o Fênix, que ganhou aí na tradicional jogada de moeda pro ar. Eles escolheram a cara, né? E o Curumim foi a coroa. Exatamente. Então, vamos lá ver a partida. It's not a miracle we needed. Yeah. Olá, e é isso aí, voltamos do intervalo, agora com o show do intervalo, grande show do intervalo. Temos vários recursos de computação gráfica aqui para você ver os efeitos especiais no rádio, são uma beleza. São, não, você tem que ficar, olha fixamente assim para a tela, que você vai ver qualquer coisa, garantido. Exatamente, especialmente se você tomar um chá de cogumelo ou alguma coisa assim, são os melhores efeitos especiais que você já vai ver na sua vida. É, bom, a gente precisava comentar agora sobre o primeiro... Alguns lances, né? Tipo, você vê, a entrada do Fênix, eu acho que assim, foi forte. Mas o Kurumin foi pouco a pouco crescendo e teve aquele lance. Nossa, aquele lance... Foi bonito. Aquela virada de bateria, realmente... Foi interessante. Foi. Mas, na realidade, quem decide se é interessante ou não é você. É, não, a gente tá só comentando, a gente não quer influenciar na tua opinião. Até porque eu acho que os Fênix tiveram uma performance muito boa. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que sim, mas eu acho que o Kurumin aí também é um candidato forte ao título, até. Eu acho que ele tem uma pegada, eu acho que ele tem só dois discos, mas ele mostrou uma relevância forte, uma inovação ao mesmo tempo, que olha para trás, olha para as bases da música, joga o futebol arroz com feijão, mas sabe também ousar em alguns lances. Ô, louco, hein? Acho que... Depois disso, o Fênix ficou ali meio assustado no camarim. E é por isso até que o Fênix não aguentou pro jogar o segundo tempo. Na verdade, foi uma decisão do Serge. Ele disse, achou que queria jogar mais pelo seguro e colocar uma banda que já está mais estabelecida na França e guardar o Fênix talvez para outras partidas. Então, ele escolheu o Air para vir jogar, não foi? Sim, o Air, que é uma banda que já está há mais tempo no cenário, já tem aí uma escola de futebol há mais tempo, que inclusive usou o Fênix como banda de apoio em algumas apresentações no Reino Unido. Então agora eles são mais escolados, vão aí mostrar como se joga, talvez mostrar para os iniciantes como que se joga o bom e velho rock and roll. Vamos ver isso? Na verdade, agora quem começa, quem dá o pontapé inicial no segundo tempo é o Kurumin, já que o Fênix começou a partida. Ah. Kurumin, então, agora ele volta com a pegada do futebol brasileiro, com a música mais nova, a música do seu disco Japan Pop Show, a música que chama Magrela Fever. Vamos ver isso, então? É, opa, vamos lá. Saio fora, pensamento tá dormente. Vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente. De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão todo, roda amassada. Vou de qualquer maneira e eu assumo o risco e despisto com meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar marcando touca, que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria, estilingando nas ladeiras, se ajeitando com o dia. E me esparramo pelos buracos e histórias, liso, sinto mel na mente, sangue doce da vida nas sementes. Lindo e leve vou levando, com a cabeça fria e o pé quente, e o coração bombando, bombando, bombando, bombando, bombando. Yeah. Que beleza de partida, hein? Olha, que jogão. Jogão de bola. Realmente, você acabou de aí... Ouvir, né? Realmente, você acabou de ouvir o É, colocando o Kuromi pra correr com o Run. Essa música brilhante. É, brilhante, assim. Uma música emblemática, diria eu, até, da discografia do Zé. Que a gente sabe de que disco que é? É do Talk Walk, se eu não tô enganada. Muito bem, muito bem. Pode ser também, mas se você tá ouvindo esse podcast, você também tá na internet. Então vamos deixar de ser um pouco preguiçoso e dá um Google aí. E se a gente estiver errado, manda um e-mail pra gente. É, que a gente gosta de falar com você. Aliás, o podcast é uma coisa assim de comunicação. É verdade, né? É verdade. É, se o ouvinte, você se sinta praticamente parte desse programa. É. Mas fechando esse parênteses grandes, vamos falar mais da partida, né? O Kuromi também jogou bem, o Kuromi consegue se aguentar bem em campo. O Tim Maia estava satisfeito com o jogo dele, eu acho que o Tim Maia estava ali. Eu vi várias vezes ele olhando assim, fazendo aquele gesto assim de... Ah, muito bom, amigo! E aí, pena que vocês não conseguem ver, mas... Sim, mas a gente vê daqui, realmente, eu também vi. E eu acho que o Kuromi aprendeu bem, foi um bom aprendiz do estilo Tim Maia, de música, de todo o gingado. para usar essa palavra mais uma vez, que eu já devo ter usado umas 15 vezes. E eu acho que foi uma bela competição, mas aqui não é a gente que decide. Quem decide é, a gente. Quem decide é você. Você decide. Você tem que. Talvez a gente possa ser processado pelo uso desse nome também, mas tudo bem, não tem problema. É, você entra lá no nosso site e vota em quem você acha que deve seguir para a próxima fase do campeonato, seguir para as quartas de final e ter mais uma chance nessa corrida pelo título, pela grande taça da Copa da Música. Bom, e para a próxima semana vai ter uma nova partida, por isso não se esquece de voltar. Essa próxima partida ainda vai ser das oitavas de final, então vai ser dois times que a gente escolheu. Quer dizer, a gente escolheu, que foi escolhido, né, na Copa da Música, essa coisa fantástica que é a organização da Copa da Música, que é Estados Unidos e Espanha, que vai ser também um jogaço. Promete ser uma boa partida. Porque os Estados Unidos não tem tradição de futebol, e por outro lado a Espanha não tem muita tradição de música. Quer dizer, tem, né, mas não é assim uma música tão comercial. Então vai ser uma partida interessante. Sim, se eu fosse você eu não perdia. Não, eu também não. Então, você já sabe aonde voltar, aonde votar. E a gente te espera aqui na próxima semana para mais comentários brilhantes, mais analogias geniais entre futebol e música e mais bons sons. É isso aí, valeu!